estávamos-los provando. Em seguida, criamos depois deles outra geração. Então, enviamos-lhes um mensageiro vindo deles que disse: Adorai a Alá. Não tendes outro Deus que não seja Ele. Então, não temeis a Alá? وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. E os dignatários de seu povo, que renegaram a fé e desmentiram o encontro da derradeira vida, e aos quais opulentáramos na vida terrena, disseram: Este não é senão um ser humano como vós. Ele come do que comeis e bebe do que bebeis. E em verdade, se obedeceis a um homem como vós, por certo sereis, nesse caso, perdedores. وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Ele vos promete que quando morrerdes e fordes pó e ossos, vos farão sair dos sepulcros? هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. Longe, bem longe, está o que vos é prometido. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos e não seremos ressuscitados. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. Ele não é senão um homem que forja mentiras acerca de Alá e não estamos crendo nele. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ. Ele disse: Senhor meu, socorre-me porque me desmentem. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ. Alá disse: dentro em pouco estarão arrependidos. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. E o grito apanhou-os com a justiça e fizemos-los escória. Então, que se suma para sempre o povo injusto. Em seguida, criamos depois deles outras gerações. Nenhuma comunidade antecipa seu termo, nem o atrasa. أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Em seguida enviamos consecutivamente nossos mensageiros. Cada vez que o mensageiro chegava à sua comunidade, eles o desmentiam, e fizemos-la seguir umas após outras no aniquilamento, e fizemos delas temas de conversa. Então, que se suma para sempre um povo que não crê. ثم